Garrincha, tá tendo uma manifestação aqui, na hora da abertura do jogo. Somos só um número, vivendo numa detenção sem muro, tendo coagido pela mídia controlada. Todo dia na TV notícias são plantadas. Braço, país do carnaval e do futebol. E o pobre sem informação, ele grita gol. E vem de reivindicar seus direitos na rua, meter fogo e pneu, interditar via pública. Prefere eleger um maldito político que rouba de você e continua rindo. Voto facultativo ou obrigatório, todos dois só tem um único propósito: manter o poder na mão dos dominantes. Manifesto pacífico não tem chance, revolução só se faz com sangue. Não adianta ir pra rua com flores na mão, desse jeito nada muda na Constituição. Eu vou me juntar à turma dos loucos, praticar vandalismo, defender patrimônio, bater de frente com a tropa de choque, com pedra, pau, coquetel, molotov, tomar tiro de borracha, gás lacrimogêneo. Se alguém morrer, peço um minuto de silêncio. Só tô defendendo meu povo, a minha gente. Já viramos notícia na CNN, da América pra Europa, um pouco mais longe. Estamos ao vivo na BBC de Londres. O Brasil sempre quis se aparecer pros gringos. Puta que eu pariu, mataram o político. O manifesto tá tomando proporções jamais vistas. Chegou a hora, irmão, vamos invadir Brasília. Morou. Será que a corrupção vira crime hediondo? Político na cadeia, irmão, é só em sonho. Depois de 10 anos, Mensalão foi julgado. Na teoria, todos saíram condenados. Na teoria, porque na prática nem tanto. Nosso sangue fede, ele está coagulando. Os ricos sempre acham uma brecha na lei, porque as leis foram eles quem fez. Somos extremistas, uma raiz capitalista, com informação que respira política, com voz ativa ou apologia, uma célula terrorista. Somos extremistas, uma raiz capitalista, com informação que respira política, com voz ativa ou apologia, uma célula terrorista. Eu também quero usufruir do maldito dinheiro, ter carro, joia, apartamento. Quero viver, irmão, em vez de estar sobrevivendo. Entre os dois extremos, o céu e o inferno. O maluco diz que eu tenho talento, o outro eu tô na lona sobrevivendo. Puta que eu pariu, mas que porra, que tortura psicológica. Quero controle total da minha mente, controlar o meu subconsciente. Para isso o rap é fundamental, também o gol do Ronaldo na ação social. Ele disse que Copa não se faz no hospital, então vou te levar no SUS, seu animal. Lá você vai ver a puta perna errada, em vez de soro, aplica sopa na veia. Ver as enfermeiras voadas, trocar as fichas, arrancarem o útero em vez da pedra da vesícula. Foi anestesia demais, eu não acredito que tem um homem em estado vegetativo. Em meio a tanto erro, mano, não é segredo, só mais um aleijado, mais um paraplégico. Que Deus me livre e guarde e nos ajude a sobreviver. É meio caos da saúde, você leva o dia inteiro pra ser atendido. Mais um diagnóstico errado foi prescrito, mas calma, não vamos generalizar. Tem remédio de graça na farmácia popular, depois de alguns meses você volta pra buscar. Você que é extremista, vou te recrutar, para juntos até a última gota de sangue. Revolução, essa é a nossa chance de um dia viver numa sociedade pós-guerra, com outros interesses, irmão. E vem do Hexa, valorizando a saúde e a educação. E que se foda os políticos da eleição, seu voto branco ou nulo, ou no candidato. Meu título de eleitor pelo fogo foi queimado. Quem sabe se política fosse a matéria escolar, talvez o brasileiro aprenderia a votar. Voz ativa ou apologia, uma célula terrorista. o contraste da abertura da Copa, né? Diversão de um lado. No Japão é que é bom, japonês não passa mal. Não tem mulher bonita nem feia, é tudo igual. Só nome de palito, não tem bacalhau. Japonês é gente fina, o japonês é muito legal. Arigato! Lá no fundo, manifestação. Thank you.